dentro do banheiro sujo. Ela quer mais, mais, mais, mais. Dentro do banheiro sujo. Ela quer mais, mais, mais, mais. Droga. Ela quer droga. Ela quer droga. Droga. Droga. Droga. Que droga. O meu nariz sangra pra caralho. Os Kelvins me venderam essa coca. Isso não é gótico, isso é drogado. Eu tô louca, alugando as existências. Não, não tenho nada de novo na mão. Mas na verdade não é nada. Mas uma onda quase não é nada. A casa de chão, puteiro só com as do carro. Seringas compartilhadas. Droga, o meu nariz sangra pra caralho. Ela quer mais, mais, mais, mais. Droga. Tudo no banheiro sujo. Ela quer mais, mais, mais, mais. Coca, Mia Wallace, Jane, Margot. Elas gritam quando o osso sobe no pau. Droga, nossa suja no carro. Ketamina pra caralho. Droga. Por isso de repente, tô vermelho de uma nicotina. Me salvando e matando, não me vejo com ela não. Que droga! Não me vejo com ela não. Esperantias, os Kelvins se correm pra sempre. Os Kelvins me venderam essa coca. Dentro do banheiro sujo, ela quer mais, mais. Dentro do banheiro sujo. Ela quer mais, mais, mais. Os Kelvins. Dentro do banheiro sujo. Ela quer mais, mais, mais, mais. Coca. Os Kelvins.